te foca a cena. Dos monstros tudo junto no campo de batalha. Porque embaixo desse céu tá enxuzado de canalha. Pra secar o que cê tem, desacatar o seu ibope. Pra saber quanta de sangue cê gastou com Nike Shock. As notas preciosas que te apontam os inimigos. Se deixa lá no auge por um tempo tranquilo. De golfe no peão, com as correntes no pescoço. Os bicos tudo crente, com os plaquetas no bolso. Mas deixa eles pensar que tá bom, que tá fácil. Que um é dois e se não for no gato. Porque a selva é predatória, assustadora e tenebrosa. Deus dê força aos inimigos pra que assista a minha vitória. E vem de pé sem rastejar, sem chorar, sem lamentar. Que as trincheiras tá cavada, preparada pra atacar. Isso é que eu vou falar mesmo, ó, que a língua não tem osso. Pousado no alheio, verme meticuloso. Ai ladrão, esquenta não, que o mundão tá assim mesmo. Uma pá de linguarudo sem noção se perdendo. E no veneno tamo junto, pode pá que não dá o. Certo pelo certo, fazer jus nessa porra. Aí doidão, olha só, esqueiraram uma fita. Que eu sou marrudão, esperto oportunista. É só um verme atrasalado, destilando veneno. Mais um cobra traiçoeiro, mas é peixe pequeno. É isso mesmo, queridão, minha caminhada é cristalina. Eu não sou pique estrelão, os arrogantes da vida. Que vacila em várias fitas, sujeito pilantra. Vai sentindo grau da febre, eu tô com cê na garganta. A geração de onda sonora, eu sei que te corrói. Cê critica até umas horas, doido, mas pirinóis. Tira os olhos, diga que Deus é mais. Meu castelo não é de areia, que com vento se desfaz. A geração de onda sonora, eu sei que te corrói. Cê critica até umas horas, doido, mas pirinóis. Tira os olhos, diga que Deus é mais. Meu castelo não é de areia, que com vento se desfaz. Eu tô de volta pro cenário, se segura, aperta o cinto. 100% sanguinário, de efeito explosivo. E testa a febre pra cê ver que a maldade vem em dobra. Sua inveja são detalhes que me fortalece no jogo. E quantos por aqui que queriam o meu lugar? Tem uns carros tudo em pá pra poder te sacar. Mas se esquecem do perigo da lei da natureza. Esquece que no vacilo você vira a presa. E sente o peso das palavras que vem que nem tonelada. E vai com certo até o fim. Põe o errado pra colidir. A cada dia que se passa, só por Deus parece um pilantra. Existe meme, infelizmente não é meu true. Coração sempre aflito, mas resistente pro conflito. Ai meu querido, é Deus que tá comigo e olha só. Perseguido na direto, inimigo não tem dó. Piedade por aqui é raridade, vê falar. Se é povo faz mocazinho, tititi bafafá. Não sei que tem, vira e mexe, vai e vem. Umas conversas bem além, como assim? Pera aí, não tô entendendo. Os bico que ramela na missão tá se crescendo. Mas deixa que nós põe eles no lugar. Que o pingo cai no ir, bandido é nós que tá. As madrugadas é bem sinistro, clima tenso de guerra. O ritual alucinante que estremece a selva. Quero ver quem vai ficar quando o chicote estralar. E o boi azedar pra somar, dá nos dedos a ponta assim que fica um. Infelizmente é isso mesmo, né, true? Fato comum, ver os covardes se esconder desse louco mundão. Se tocar dentro de casa, sei lá, viver em vão. Não, carai, tá tudo errado. Tem que ser zica demais, aliado. Fogo trocado. A geração de onda sonora, eu sei que te corrói. Cê critica até umas horas, doido, mas pirinóis. Tira os olhos, diga que Deus é mais. Meu castelo não é de areia, que com vento se desfaz. A geração de onda sonora, eu sei que te corrói. Cê critica até umas horas, doido, mas pirinóis. Tira os olhos, diga que Deus é mais. Meu castelo não é de areia, que com vento se desfaz.